Beleza, eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, voltando com mais um Almanacão de Férias, Caio Corraine. Olá, personas! Eu tô muito feliz que eu não tive que editar um programa essa semana, por isso que vocês estão me vendo muito animado. Você lembra que tinha o Almanacão de Férias da Turma da Mônica? Cara, eu achava aquilo uma das maiores invenções da humanidade, porque todo dia você fazia um pouquinho e ele durava as férias inteiras. Então, vem com vários passatempos que duram as férias inteiras, que não é o que vai acontecer aqui, mas também a gente não tá de férias, também não é isso, né? A gente tá carregando a arminha do Mega Man pra dar o tiro de final de ano, que são os últimos episódios dessa temporada. Cara, você chegou no ponto onde eu queria. Você levantou a bola pra chegar no ponto onde eu queria. A gente vai ter aqui duas semanas de coletâneas pra gente terminar essa temporada com chave de ouro. Exato. Nós teremos o episódio de histórias de outros tempos, né? Com histórias do tempo da Carochinha, do tempo dos seus avós, né? Coisas assim. E o nosso especial de Natal e Ano Novo. E aí acabou. Acabou a temporada, gente. Grande beijo pra vocês. Tchau, até ano que vem. Não, cara. Aí depois começa a outra temporada. Calma. Ah, é verdade, é verdade. Mas sabe onde o conteúdo não para? Sabe onde tem conteúdo exclusivo todos os dias e novinho? Sabe onde vai ter conteúdo novinho essa semana? Onde, Guga? Sério, você não sabe mesmo, cara? Não, você só me chama aqui pra participar, você não me avisa nada antes. Toda vez eu pergunto isso pra você, você fala onde, Guga? Eu achei que essa altura você já soubesse. Não, não, eu sempre esqueço. Eu sou tipo peixe, sabe? A minha memória, ela reseta toda semana. No grupo secreto do GugaCast, só pra assinantes. Ah, meu Deus! Caio Corraine. Nossa senhora, que grupo maravilhoso. E é muito fácil, você vai em picpay.me/GugaCast, você escolhe o plano de 15 pratas, pede pra entrar no grupo e lá, conteúdo exclusivo, todos os dias úteis. A gente já conversou com o InMetro e dias úteis conta como todos os dias. Sim. Cara, tem um conteúdo lá que sou eu contando a história de uma empresa que me processou porque eu falei mal dela na internet. Esse conteúdo só é um podcast inteiro. Não, essa história é muito boa. Eu já conheço a história, porque você me contou outro dia, que não nesse conteúdo. Mas essa história é sensacional, é muito boa, assim. Todas essas histórias que a gente tá contando ainda, histórias de compra, histórias relacionadas a Black Friday e tudo mais, todas essas histórias, pra mim, são divertidíssimas. Pois é, e vai ter mais coisa nova, porque agora, nessas duas semanas, a gente também tá preparando o conteúdo exclusivo que a gente vai publicar nas férias, no mês de janeiro. Nas férias do GugaCast na timeline. Então, se você é fã, se você não quer ficar sem GugaCast na sua vida, a hora é agora de você ir lá e assinar. Sim. picpay.me/GugaCast. A gente não tem mais um jeito de terminar isso, né? Depois que a música acabou. Não. Então tá. Então é isso. Só baixa o PicPay, vai lá e assina picpay.me/GugaCast. Que histórias você escolheu pra gente nesse episódio, Caio? Guga Antologia, como você sabe, é o nosso almanacão do GugaCast. E nas primeiras edições a gente tinha feito só sobre episódios da primeira temporada do programa. A gente pegou os melhores momentos de cada episódio da primeira temporada e foi juntando num almanacão, né? Exatamente. A melhor maneira de você, às vezes, apresentar o programa pra alguém que não tá querendo ouvir desde o começo, ele ouve esses programas, já entende os memes e já pode começar a ouvir os mais atuais. Ou recordar, né? Porque recordar é viver. Recordar é viver. A gente está terminando a primeira temporada e nós vamos começar a segunda temporada nas antologias. E eu escolhi aqui quatro histórias que são muito boas. Tem um menino que foi numa espécie de feirão, uma espécie de show ao vivo. Era uma história muito horrível, assim, coitado adolescente. Ele ganhou uma bicicleta, aí ele foi falar um negócio no microfone, ele tava trocando a voz porque ele era novo, aí ele fez um... aquela... Eu nem lembro dessa história. Cara, é muito boa essa história, eu gosto muito dela. Principalmente que no final vocês falam que o Rafael tava jogando bingo e ele ganhou um top roxo. Eu achei muito bom também. Tem uma da nossa querida Tuana, que ela viveu durante 6 meses escondida no navio. Como uma clandestina. Como uma clandestina, né? Tipo... Essa história eu lembro. Essa história é muito boa também, muito fofinha. Poderia muito bem ser um filme com o... Qual foi o ator que você falou? Francisco Cuoco. Tem uma sua fingindo ser de um fã-clube pra entrar de graça num show. Tá de parabéns. Quando a gente gravou essas histórias, né, no começo dos primeiros episódios, a gente não sabia que o podcast ia ficar tão grande e tantas pessoas iam saber dessas histórias, né? Eu tenho que me policiar mais. Meu, você fingiu ser de um fã-clube e eu falei de uma história de uma suruba. A gente tá de boa ainda, cara. Relaxa. É mesmo. Tranquilaça. E, finalizando essa... Assim, eu ainda acho que é um dos meus episódios favoritos, que é o episódio que a gente gravou com a Leila sobre ela na Alemanha indo visitar o Papa. Ah, esse episódio é muito bom. A Leila é uma pessoa maravilhosa, né? Agora a internet toda sabe disso. Uhum. E só que, cara, esse episódio acho que foi um dos episódios que eu mais ri na minha vida, velho. Porque a Leila é uma metralhadora de frase. De frase hilária, assim, de expressão hilária. Cara, ela contando qualquer história. Você fala, Leila, conta, sei lá, como foi inventado o imposto de renda no Brasil. Ela vai contar de um jeito hilário. Então... A Leila é maravilhosa, cara. É muito bom esse episódio. E essa foi a primeira aparição da Leila no GugaCast. Exatamente. Então vamos lá, vamos ver essas histórias aí. Semana que vem a gente tá de volta pra fazer a abertura de mais uma coletânea. Fechado. Até semana que vem, Guga. A gente se vê lá no grupo. Falou! Até mais! Lê o próximo e-mail aí. O próximo e-mail se chama O Silêncio que Precede a Gargalhada. Olá, Guga, Rafa, tudo beleza? Beleza. Conheci o podcast há alguns meses através do Braincast. Li sobre o que se tratava e resolvi não assinar. Achei o tema genérico demais, torci o nariz e ignorei a dica dos parentes da família B9. Cara, porém, por que você assinou esse e-mail, Rafael? Porque ele... Ele vai se redimir. Esse é o que parece, né? Aham. Uhum. Vamos ver. Tá bom. Porém, passadas algumas semanas, um amigo de longa data que nunca falha nas recomendações disse que o cast era muito bom e parecia ser feito especialmente para mim. Então recomendou fortemente que eu ouvisse. E mal dava conta de ouvir tudo. Sim, se assino, tenho que ouvir todos do começo ao fim, sem exceção. Aquela bolinha vermelha com a quantidade de episódios não ouvidos sobre o aplicativo me tortura. Que bom que tem essa bolinha. A bolinha é legal. Isso faz com que eu inevitavelmente faça basicamente tudo com um podcast a tiracolo. E mesmo assim, ainda assim, não estava convencido a assinar o GugaCast. Poxa, cara, que cara difícil. É, caramba. Mas... Certo dia, precisei viajar de carro para o interior do meu estado. Eu moro no sul do Mato Grosso. Leia-se, sul do Mato Grosso, e não Mato Grosso do Sul. E precisava dirigir até o extremo norte do Mato Grosso. Relevante apenas dizer que era um assentamento a 50 quilômetros de um município chamado Novo Mundo, que, por sua vez, é relativamente perto de Nova Guarantã do Norte. Uhum. Guarantã do Norte. Uhum. Ok. Agora estamos bem localizados. Uhum. Lembram daquele avião da Gol que se chocou no ar contra um Legacy? Então, é por ali. Ou seja, é longe. E de volta, a viagem beirou os 2 mil quilômetros, quase como ir de Miami a algum lugar do Texas. Enfim, eu não teria podcasts suficientes para ouvir durante a viagem. Então lembrei do genérico, entre aspas, GugaCast. Genérico é a sua avó. É, genérico é Nova Garantã do Norte. É, genérico é o norte do Mato Grosso do Sul. Isso. Baixei todos os episódios de uma só vez e peguei a estrada. O primeiro episódio mal tinha chegado na metade e eu já não considerava mais um podcast com tema genérico demais. Ah, bom. Tá bom. Muito pelo contrário, era um formato original e incrível. Fiquei com raiva de mim por tê-lo ignorado por tanto tempo. A gente também. Bom, a gente ficou com raiva, é. Uhum. Confessei isso ouvindo todos, inclusive alguns duas vezes. O episódio de Silvio Santos, que elegiu meu preferido, foram três. Adorei de verdade. Vocês estão de parabéns. Desculpa se eu chamei vocês de genéricos. Tá desculpado. É, desculpa mas... se eu chamei sua voz de genérico. Desculpa se eu chamei o norte do Mato Grosso do Sul de genérico. Desculpa aí. É, mas agora chama a gente de referência. Isso tudo dito, acho que tem uma boa contribuição. Ou seja, uma história que ninguém é melhor que vocês para me dizerem se é boa ou não. Espero ainda que ela me renda o episódio secreto. Vamos lá? Essa parte do episódio secreto, é importante que a gente diga que a gente não tá mais enviando o episódio secreto quando a gente recebe essas ótimas histórias, né? Não. Acabou. Agora, isso é um privilégio dos assinantes do GugaCast. Uhum. Mas que vale muito a pena, porque além disso, você tem várias outras coisas que a gente disse no começo do programa. Uhum. Como, por exemplo, acesso ao grupo secreto do Facebook, onde o episódio secreto é um post fixo. Uhum. Então você pode entrar lá e ouvir várias vezes, inclusive três vezes, se você quiser. Sabe o que ia ser legal? Se a gente fizesse um super bingão dos importados, aonde o prêmio fosse o podcast secreto. Seria demais. Cara, essa música ainda não saiu da minha cabeça, então não brinque com isso. Nem dos nossos corações. Bom, ele começa a história. Colíder, Mato Grosso, 1994 ou 5. Era um sábado ensolarado quando viajei com minha família para Sinop, uma cidade bastante simpática no norte do Mato Grosso. Naquele fim de semana, aconteceria uma série de corridas de kart, evento que marcaria a inauguração do kartódromo municipal. Meu irmão, 3 anos e meio mais novo que eu, e eu, herdamos de meu pai a paixão incondicional pelo automobilismo. Tanto que, algum tempo depois, aquele kartódromo se tornaria para nós mais ou menos o que Meca representa para um muçulmano. E se ia ter corrido de kart em Sinop, não tinha dúvida que era para lá que peregrinaríamos. Isso foi surpreendente. Foi. E eu nunca tinha ouvido o verbo peregrinar, ainda mais no futuro do pretérito na primeira pessoa do plural. Peregrinaríamos. Saímos no sábado de manhã e pouco mais de 2 horas depois chegamos à capital do trigo, ou seria do arroz. Não importa. Cidades interioranas do norte do Mato Grosso sempre são capitais de alguma coisa. Colíder era a capital da mamona, ou seria do algodão. Também não lembro direito. Mas enfim, Sinop nem era tão distante assim. O problema é que nosso carro era um Corcel 2. Ah, demais, hein? Uhum, carrão. Também já tivemos um Corcel 1 duas vezes. E se inventassem um Corcel 3, certamente teríamos um par dele também. Ainda há tempo. Meu pai vivia dizendo que o Corcel era o único carro que merecia ser fabricado e que todo o resto era uma lata inútil que se movia sem nenhum propósito. Puxa, você gosta mesmo de Corcel. Cara, o Corcel 1 era um carro legal, mas o Corcel 2 era um carro muito feio. Muito feio. Pra época... Não fez, assim, cara. Claro que não. Mesmo pra época... Óbvio que hoje em dia todos os carros parecem antigões e tal, mais carro dos anos 80, como o Corcel 2, mas o Corcel 2 é um carro muito feio, cara. Ele já era feio na época. Não é feio não, cara. Ele é bonito até hoje. Não, é horrível, cara. Ele é 3 volumes, assim, e ele tem uma super aerodinâmica. Não, e ainda tem aqueles do final dos anos 70 que tinha o farol pastel, assim. É o mais bonito. O que é um farol pastel? Ah, cara, eu tô fazendo com as mãos, olha aqui pra você ver. Tá bom. Continua aí, vai. Algo que eu nunca entendi bem, já que todos os nossos corcéis viviam quebrando. De qualquer forma, o importante é que sempre chegávamos aos nossos destinos, de um jeito ou de outro. E naquele sábado não foi diferente. A largada da primeira bateria seria ao meio-dia. Pilotos do país inteiro vieram para aquela etapa do Campeonato Brasileiro de Kart. Ou seria o Campeonato Estadual? Não lembro direito a relevância do evento. Eu acho que era só um Campeonato Regional Infanto Juvenil. Bom, ele não lembra quase nada, né? Ah, esse que é o e-mail que não é exatamente um show. É uma ida a um evento esportivo. É, um show de kart. É, tá bom, show. É. Um show de pilotagem. Isso. Um show de habilidade. Um show de prêmios pra você. Uhum. Ah, não, esse é o Super Mingão dos Importados. O que eu lembro é que estávamos nós três, pai, irmão e eu, sentados na arquibancada, aguardando o início da corrida. Mais de 10 mil pessoas lotavam as dependências do novíssimo kartódromo. Animado. Quem diria Sinop. Que fazer um evento, um corrida de kart em Sinop, poderia ser um evento de sucesso? E 10 mil pessoas, tá muito bom. É mais do que muito show de rock. Foi então que, Caio, se não for pedir muito, coloque o som de um trovão que sugere algo ruim se aproximando. Ai, que sacabrum. Trovão. Okay. Foi então que, momentos antes da largada, o narrador do evento, que animava o público com piadinhas bestas, foi até a reta dos boxes e subiu em um palco porcamente improvisado. Com seu microfone em punho, pregou aos ouvintes: atenção, população de Sinop e região. Vamos sortear agora esta linda bicicleta de 18 marchas. Todos guardaram um canhoto com o número do ingresso? E a multidão respondeu em uníssono: sim, guardamos. O narrador continuou: então vamos lá, o número sorteado é? Dizia isso enquanto enfiava uma das mãos em uma enorme urna de acrílico com mais de 10 mil canhotos. Enquanto ele falava, eu pensava comigo: mas que baita mico pra quem ganhar, ter que ir lá no meio da pista buscar aquela bicicleta. E o número é 3.850. Jamais me esquecerei desse número. Então ele não lembra, assim, que as capitais são o quê. Ele não lembra a relevância do evento, mas ele lembra que o número foi 3.850. Naquele momento, eu olhei para o lado e vi que meu irmão segurava o número 3.851. Caramba, irmão, você é muito azarado, não ganhou por um. Então caiu minha ficha. Eu tinha depositado meu número exatamente antes dele. Será? Então levei a mão ao bolso e puxei meu canhoto. Quando olhei para o número impresso, senti o coração bater mais rápido que o kart do japonês voador, o pole position daquela bateria. Pai, olha, deve ter algo errado com o meu número. É o mesmo número que o moço do microfone acabou de falar. E o pai respondeu: a humildade dele, né? Assim, olha, algo errado com o meu número. E aí o pai respondeu: não tem nada de errado, você ganhou a bicicleta, vai lá buscar. Ele falou: ganhei? Buscar? De fato, eu havia ganhado e tinha que ir lá buscar. Paguei o mico de descer até a pista e ser observado por toda aquela gente. Foi o pior momento da minha vida. Talvez, Guga, como quando você pulou de bungee jump. Por aí mesmo. Assim que cheguei ao palco, como já disse, mas não custa lembrar, porcamente improvisado, o narrador perguntou meu nome, já apontando o microfone para minha fuça. É Luciano. Respondi e me assustei com o delay da minha voz sendo amplificado alguns segundos depois pelas enormes caixas de som. Você é muito sortudo, sabia? Foi a segunda pergunta, já voltando o microfone em minha direção. mas dessa vez eu não sabia o que dizer. Para mim, aquilo não tinha sido uma pergunta, e sim uma constatação. Achei melhor ficar quieto. O narrador continuou olhando para mim com o microfone a um palmo do meu queixo. Todos no cartódromo ficaram mudos, esperando por uma palavra minha. E eu continuei quieto e assustado. Primeiro, porque não sabia o que responder. O que eu poderia dizer? Você acha mesmo? Segundo, porque eu estava com muita vergonha do som da minha voz saindo naqueles alto-falantes. Passaram-se alguns segundos e senti que todos estavam torcendo para eu dizer alguma coisa. Qualquer coisa. O narrador percebeu que estava diante de um garoto bastante mocorongo. Parabéns pelo uso da palavra mocorongo. Parabéns. Então fez a terceira pergunta daquele quase monólogo. Onde você mora, Luciano? Essa era fácil. Então respondi prontamente. Colíder, a capital do... Mas voltei a fazer merda. Como eu estava no auge da minha puberdade, estava também trocando de voz. E nessa fase, é muito comum oscilar entre o grave e o agudo dentro da mesma palavra. O resultado foi um desastroso co, bem alto e grave. Li, baixo e agudo. E D, novamente alto e grave. Tenta fazer aí, Rafael. Claro. Ô, líder. Vamos refazer o diálogo aqui. Onde você mora, Luciano? Com a líder. Uma gargalhada sem precedentes naquele cartódromo foi ouvida, abafando o predicado da oração. O narrador se sensibilizou com a minha cara de matuto perdido e tentou me ajudar, fazendo a quarta e última pergunta. Luciano, para finalizar, você já sabe o que vai fazer para levar essa bicicleta até com o líder? Então eu fechei o show de horrores com chave de ouro. Se meu pai deixar, vou amarrar em cima do corcel. Era a única alternativa, na verdade. É, porque o corcel não dá, aquele porta-mala, né? Ele é fechado, assim, não passa pro banco de trás. Uhum. Só consegui aumentar as gargalhadas. Sabem quando tem aqueles efeitos nos filmes em que todos riem do personagem, e então o diretor faz vários cortes secos pra boca das pessoas rindo em tempo real? Foi assim que me senti. Que ótima descrição, né? Ele tá de parabéns. É, foi bem cinematográfico. Porém, pensei, dane-se, ninguém aqui me conhece mesmo. Eis que tudo termina com uma linda garota. Não parece, mas essa é uma história de amor. Na verdade, lindas garotas eram irmãs gêmeas. E como eram gêmeas idênticas, as duas eram simetricamente lindas. E aqui ele pede pra gente trocar o nome das gêmeas. Gustavo, que nome a gente vai dar pra essas gêmeas? Arnalda. Arnalda. E Ronaldo. E Ronaldo. Ronaldo, perfeito. Arnaldo e Ronaldo. Quando vi Ronaldo pela primeira vez, exatamente na quarta série, me apaixonei como nunca tinha acontecido. Passaram-se alguns dias e então soube da existência de sua irmã gêmea, Arnalda. Então o inevitável aconteceu. Vi as duas juntas e elas se misturaram. Então passei a não saber mais quem era e resolvi gostar das duas. Gostava, mas não chegava nem perto, nem de ter coragem para chegar nelas e puxar qualquer tipo de conversa. Assim foi meu amor platônico por Ronaldo e Arnaldo, e ele seguiu até aquele fatídico dia em Sinop. Final do dia. Mistura bizarra. É, foi um corte abrupto aqui também. É mesmo. Final do dia, estacionamento do cartódromo após o encerramento das corridas. Estou com meu pai amarrando a bicicleta em cima do corcel, quando, para minha surpresa, eu noto Ronaldo, Arnalda e família vindo em minha direção. Família, elas cochichavam. Elas cochichavam e apontavam o dedo pra mim. Eu era capaz de ler suas mentes. Aquele ali amarrando a bicicleta no corcel não é o menino do nosso colégio? Como ele pode ser tão idiota daquele jeito? Tipo, os pensamentos que ele tinha eram os mesmos do Cirilo em Carrossel. Eu sinto a dor do Luciano aqui, cara. Eu já passei por muitas situações similares. Como as nossas famílias eram da mesma cidade, meu pai, sempre muito extrovertido, começou a conversar com o pai delas. O senhor Naldo. Ficamos ali num semicírculo, enquanto as gêmeas me observavam sem esboçar qualquer expressão. Era como se elas estivessem jogando pôquer, ouso afirmar. Eu não sabia o que dizer. Me senti como um garotinho de triciclo parado naquele corredor do hotel de O Iluminado. Esse cara tem um pensamento bem cinematográfico. Em seus olhos, eu lia com muita clareza o que elas deviam estar pensando. Na segunda-feira, o colégio inteiro saberá o que aconteceu aqui. Putz. Segunda-feira cedo. Cheguei ao colégio esperando pelo pior. Algo como o corredor com todos no colégio gritando Toco, Toco, Toco. Aqui ele tá se referindo ao episódio do Cláudio no programa Silvio Santos. Ou Corcel, Corcel, Corcel. Mas não, tudo estava na mais perfeita harmonia. Ninguém ficou sabendo do ocorrido no fim de semana em Sinop. A diferença é que as gêmeas passaram a conversar comigo quase todos os dias durante o intervalo. A minha paixão por elas aumentou ainda mais. E a vida entrou no tal modo tutorial, resultando em um lindo namoro de 4 anos com Ronaldo, eu acho. Rafael, Lembra uma vez que a gente foi num bingo? Era um churrasco pra levantar fundos pra um candidato de Brasília. Sim, lembro. E aí no bingo, a gente quase ganhou uma bicicleta. Foi. Era um bingo de verdade, assim, não era um sorteio. Então tinha a cartela e você tinha que completar certos formatos na cartela. Você completava uma coluna, uma linha, ou um L, ou um X. Lembra disso? Porra, cara, por que você tá me fazendo lembrar disso, cara? Eu queria esquecer esse dia. E eu tinha conseguido. Porque você sempre faz isso comigo, é a minha vez. Putz. E aí eu lembro que a gente tava quase ganhando uma bicicleta, mas alguém foi ganhar uma bicicleta antes. Que teria sido maneiríssimo, porque ia ser bom. Ao contrário do cara aqui, teria sido legal ganhar a bicicleta. Sim. E aí eu lembro que o próximo prêmio era tipo uma blusa de mulher, assim, uma blusa feminina. Exatamente, era um top roxo. Top roxo. E aí você ganhou o top roxo, não foi? Foi, exatamente. E aí ficou todo mundo que tava em volta, ficou assim, ah, ganhou o top roxo, vai usar o top roxo, como se você tivesse tido alguma culpa. Ixi, caralho, Gustavo, você é um desgraçado. Ah, eu lembrava dessa história. Por sorte, cara, por sorte, a gente tava com nossa irmã, e ela falou assim, ah, não, eu que ganhei. Ela pegou e foi lá buscar e parou a zoação. É, isso foi legal. E eu lembro que nesse mesmo bingo, mesmo com bicicleta e top roxo, eu ganhei um pacote de biscoito. Foi mesmo? Um pacote de biscoito wafer. Aham. E eu acho que foi a única coisa que eu já ganhei na vida num jogo desse tipo. É, biscoito é legal. Mas era de marca duvidosa, assim, sabe? E eu acho que era de morango. Ué, tudo bem. Eu gosto. Mas lembrando que ele era sabor morango. Sabor morango. Rafael, posso contar uma história minha de show? Claro. Meu maior companheiro de shows, cara, é o Cláudio, que já participou aqui do programa que ele foi no Silvio Santos e também do sobre a minha história de acampamento, lembra? Sim, dois programas fantásticos. Pois é, e o Cláudio é meu maior companheiro porque ele é muito maluco, cara. Toda vez que ele vai num show, ele fica maluco e ele faz as coisas mais doidonas possíveis. Cara, teve um show que ele cismou, teve um show que a gente foi uma vez e ele cismou que ele seria capaz de, tipo, subir de cavalinho assim no meu ombro e plantar uma bananeira. Tipo uma cheerleader. Só que ele decidiu que ele ia fazer isso ali na hora. No meio do povão, assim, no meio do show, porque ia ser engraçado e a banda ia ver e coisa assim. Ah, sim. E obviamente ótimo não deu propósito. Certo. Bom, teve um show que a gente foi. A gente conheceu um cara. Não sei se eu posso falar o nome dele aqui ou não. Eu vou inventar um outro nome pra ele, então. Fala um nome bem exótico, Rafael. Anescar. Então, começando de novo. O Cláudio tinha um amigo chamado Anescar. E o Anescar, ele tinha o esquema perfeito pra conseguir entrar de graça nos shows das bandas brasileiras. Ele montava uma pasta com vários recortes, isso era pré-internet, tá? Ou, não, mais ou menos, a internet tava começando já. Ele montava uma pasta, tipo, sabe uma pasta de plástico, sabe, que tem envelopes plásticos dentro? Sei. Ele montava uma pasta com vários recortes, com fotos e letras de música e matérias, reportagens, coisas assim, sobre uma determinada banda. Ele descobria em que hotel a banda ia estar hospedada. Ele ficava esperando a banda sair do hotel e chegava lá e dizia que ele era do fã-clube. E com isso, e pedia pra banda, falava que tava sem grana pra ver o show, e pedia pra banda pra poder entrar junto com eles. E ele sempre conseguia. Ele falou, caramba, pra gente. Ele falou pra gente, eu sempre consigo. A banda sempre deixa a gente entrar. E assim, a gente não tá falando dos Backstreet Boys, ou do Justin Bieber, ou de algum cantor sertanejo. A gente tá falando de bandas brasileiras, assim, que já estavam, tipo, num sucesso nessa época. Já estavam num sucesso, sei lá, regular. Entendeu? Estável. Certo. Então, tipo, ele fazia o Jota Quest. O Jota Quest tava no começo ainda naquela época, mas tinha o Paralamas, Titãs. Capital. É, era esse tipo de banda, tá? E aí ia ter o show dos Titãs, e ele falou assim, vamos lá que a gente vai fazer. E, cara, deu certinho. Quando chegou no dia, ele falou assim, ó, eles vão estar no hotel Cisa, não sei lá, não lembro o nome do hotel. Eles vão estar lá nesse hotel e é só encontrar a gente lá. Aí a gente não tinha nada pra fazer, eu e o Cláudio e mais uns amigos. E foi, vamos ver o que que dá, né? A pior coisa que pode acontecer é nada. E aí, beleza. A gente foi pra frente do Hotel dos Titãs e não tinha ninguém lá. Não tinha, tipo, uma turma, assim, tipo, uma galera. Porque, porra, são os Titãs, né, cara? Eles estavam lá direto, assim, não era... Entendeu? Não causa nenhum tipo de tumulto, nem nada assim. Sim, não é um fervor adolescente. Exato, e aí a gente chega lá e tá lá o Anescar com uma pasta e ele era do fã-clube Sonífera Ilha, sei lá. com uma pasta com vários recortes do Titãs, e a gente ficou lá esperando o momento em que eles iam. Ele falou assim, é sempre assim, a banda desce pra ir pro show, vai aparecer uma van aqui, a banda desce, a gente chega lá, pede autógrafo, eles vão falar assim, ah, você vai no show e tal, a gente se vê lá. E aí eu vou falar assim, não, a gente tá meio sem grana, hoje a gente não vai. A não ser que a gente possa entrar com vocês, tem como? E eles sempre deixam, porque tipo, whatever, entendeu? Porque não é nenhum esforço pra eles. E afinal de contas, o cara é do fã-clube, né? É o... Exato, e o cara é do fã-clube, então não custa nada. A gente tava lá, a gente chegou lá bem cedo, a gente ficou um bom tempo esperando ali na porta do hotel, só a gente, no meio da rua, no nada, esperando, sabe? E de repente, a gente percebe que do outro lado, em Brasília os hotéis ficam um do lado do outro. No setor hoteleiro. É, e tinha um hotel de frente pra ele e começou a juntar umas menininhas ali. E a gente achou muito estranho, porque aquelas meninas ali nem tinham cara de ser o público comum dos Titãs naquela época. Naquela época os Titãs já eram uma banda veterana. E aí a gente foi lá falar com elas, afinal, a gente era do fã-clube Sonífera Ilha, né? A gente tinha alguma coisa pra conversar a respeito e tal. E a gente descobre que elas estavam no outro hotel, aonde no mesmo dia, elas estavam fazendo a mesma coisa que a gente, só que elas estavam lá pra ver o cantor Netinho, que era um cantor de música de axé. Certo. E usa sempre o boné pra trás e uma camisa sem manga. O cantor Netinho, é. Ele tava lá pra fazer um show na cidade no mesmo dia e elas estavam lá pra fazer a mesma coisa que a gente. Elas estavam lá pra esperar o cantor Netinho, só que tinha muito mais meninas do que marmanjas esperando pelo show dos Titãs. E aí, como o show dos Titãs tava demorando, ia demorar mais um tempo pra eles descerem, a gente resolveu ficar socializando ali com as meninas do show do Netinho. E aí, nisso, chega um cara, que aparentemente era um produtor do Netinho, e ele chega pro Cláudio. Ele chega animadão, assim, felizão, tá? Ele também tá querendo socializar com os fãs. Chega no Cláudio e pergunta assim, e aí, você tá aqui pra ver o Netinho? E aí o Cláudio manda, não, eu tô aqui pra ver o Belchior. E o cara fechou a cara, o cara ficou puto com o Cláudio. Ele achou que foi meio agressivo o jeito que o Cláudio falou com ele. Achou que, o cara, que ele tava lá pra sacanear, alguma coisa assim. E aí, nisso, a gente ficou ali socializando com as meninas, sabe? E de repente desce o Netinho. O Netinho desce, passa ali, dá uns autógrafos pras meninas, a gente fica ali observando o que tá acontecendo. E ele entra numa van. Na verdade, não numa van, num carro comum, assim. Ele entra no banco de trás de um carro. E aí, quando ele entra no carro, sei lá por quê, o Cláudio foi lá e bateu na janela do carro. Aí, o Netinho abre a janela, assim, todo solícito, sabe? Todo simpático, assim. Uhum. Ele abre a janela e o Cláudio pega e dá o dedo pra ele. Sem nenhum motivo pra ele ter feito isso. Sem nenhum motivo. E aí o Netinho fechou a cara e fez a mesma coisa, deu o dedo pro Cláudio, o que foi uma ótima atitude. E a gente achou que tinha sido isso, né? Foi uma piada, foi engraçado, acabou. Aí, só que nisso, vem o produtor do show do Netinho e dá um socão na cara do Cláudio. Caralho. E sai correndo, e entra numa van e sai correndo. Foi, ele ficou com raiva do Cláudio mesmo. Aí a gente ficou putão. Bom, o Cláudio deu alguns motivos, né? Não, ele tinha ficado com raiva já na história do Belchior. Sim, então, ele começou com a história do Belchior. E depois ele ainda foi lá e deu o dedo pro Netinho. E aí, a gente chamou a polícia, foi falar pra polícia. Aí a polícia falou assim, ó, você pode prestar queixa, mas você não sabe quem era o cara. A polícia foi tipo, ó, deixa passar, vai. Ele levou um soco, cara, fica tranquilo. É, foi basicamente isso. Mas nisso a gente ficou puto, sabe? A gente achou um absurdo, a gente achou que passou do limite, coisa assim. E aí, beleza. E nem foi tão, tipo, nem ficou marcado, nem nada. Nem foi tipo um soco, um nocaute, assim, entendeu? Ele nem ficou com o olho roxo. E aí depois a gente voltou lá, uma hora os Titãs desceram, o plano do Anescar funcionou maravilhosamente bem, cara. Foi exatamente como ele disse que ia acontecer. Eles chegaram, perguntaram se a gente ia no show, ele falou que não, eles ficaram com pena e falaram assim, ó, só vem com o carro de vocês seguindo a van aí que vocês entram com a gente. E a gente entrou e assistiu o show dos Titãs e foi um ótimo show, cara. Foi muito bom. Que demais. Foi na turnê domingo. Domingo, foi os melhores discos. Pois é, e a gente viu de graça. Lê o próximo aí. Olá, Guga e Rafael. Meu nome é Tuana Mesquita, tenho 34 anos, moro em Saint-Basile-le-Grand, Canadá. A Tuana é assinante. A Tuana é assinante. Super VIP. Super VIP, e ela tá sempre presente lá nas nossas discussões no Facebook. Tá sempre lá. O que ela faz mesmo? Continue. Ela faz doutorado em biologia molecular. Eu achei que toda biologia era molecular, mas tudo bem. Comecei a ouvir o GoCast há uma semana e achei muito... Ah, isso tem muito tempo, já não vale mais. As análises de música são sensacionais e os apelidos são muito engraçados. Se possível, eu gostaria de receber o primeiro episódio. É, a gente não manda mais o primeiro episódio para quem manda histórias, mas a Tuana tem acesso ao primeiro episódio porque ela é uma das nossas assinantes. Eu tenho inúmeras histórias absurdas para contar.

Todos os dias ela me dá bom dia quando vou pegar um lanche na copa, que fica ao lado do almoxarifado. Muito educada ela. Parece coisa de filme, né? Assim, ela brincava com o comandante todos Parece os dias. Parece muito uma história de filme brasileiro, né? É. Consigo imaginar esse comandante sendo, sei lá, o Francisco Coco. Francisco Coco simpático, sabe? Sei, o Francisco Coco grisalho já. É. Meu pai me perguntou porque eu não tinha dito a ele que eu conheço Francisco Coco. Meu pai me perguntou porque eu não tinha dito a ele que eu conhecia o comandante. Eu falei pra ele que eu não sabia. Eu achava que o comandante tinha perna de pau e um gancho na mão. Ele começou a rir e disse: seu pai é que tem a cara de pau, minha querida. E disse que não tinha problema. Genial. Não íamos passar por tempestade, íamos parar em Santos antes de sair da costa do Brasil em direção à África do Sul. E a família dele ia embarcar também. Disse que ia ser bom os filhos dele, uma de 7 e uma de 5, terem uma amiguinha pra brincar. E foi assim que viajei como clandestina por 6 meses, mas com conhecimento de toda a tripulação. Um grande abraço, vou mandar outra história, tarará, Tuana. Foi uma história fofa essa. Fofa, né? É, foi bonitinha. É, e assim, todas as coisas se encaixam, né? Ela brincava com o comandante, não sabia que era o comandante porque ele tinha perna de pau. O comandante não falava pro pai que ele sabia. É, foi bem bonitinho. Nem sei por onde começar, vou tentar. Gente, eu era de todos os movimentos possíveis da igreja que vocês imaginarem, tá? Não parece? Não parece. Era assim. Eu era católica, praticantérrima, sim. Desde que me entendo por gente, eu sempre participei da igreja. E aí eu descobri, meados da adolescência, um evento que acontecia há uns 20 anos, e que eu nunca ouvi falar, chamado Jornada Mundial da Juventude. Acho que alguns de vocês devem ter já ouvido falar sobre isso, pois o Papa Francisco veio para o Brasil em 2013 e teve o evento aqui no Rio, né? É, foi um evento enorme no Rio de Janeiro. Sim, então fecha o país inteiro, se o país for pequeno. Aí, eu nunca tinha viajado de avião na minha vida, com uns 15, 16 anos eu tinha. E aí eu pensei, poxa... É meu sonho é viajar de avião. Mentira, não é sonho, mas aí a gente inventou. É meu sonho viajar de avião. De repente, eu posso até ir nesse evento aí, que é muito caro. E, né, pais pobres, o que, que eu fiz? Eu comecei a vender chocolate na escola para ir para a Alemanha ver o Papa, porque eu cismei que eu queria muito, muito ver o Papa. Não, mas peraí, não era algo normal na sua família viajar pra eventos internacionais ou coisa assim? Você, tipo, tirou não, isso do nada? Não, viajar sim. O meu pai, ele é cozinheiro de navio, então a vida inteira eu viajei Sério? Com ele pelo mundo de navio, de carga. Que legal! Isso era a minha crazy activity. Pra onde você foi? Tipo, pra onde? Pro Japão, pra China, pela África, Caramba, Hong Kong. Foi... Mas você desceu do navio? Porque senão é derrota. Sim, não, a gente morou lá. A gente morou lá no navio um ano e a gente ficava atracado no cais. Quando normal. Você atracava no cais, você desceu no navio e conheceu esses lugares? Sim, eu morava lá, né? Assim, eu morava no mar do Japão. E aí a gente descia todo dia e voltava todo dia. É como um cruzeiro, só que todo dia. Um ano. Durante um ano. E como que você ia pra escola, coisa assim? Eu fiz educação lá dentro do camarote do navio mesmo. Minha mãe e meu pai assinaram algum termo aí. Eu espero que eles tenham feito isso. E aí, eles foram me ensinando, junto com a ajuda da tripulação. Um outro me ensinava a matéria, né, que tinha na programação de aulas. E aí, eu ia curtindo a vida muito louca. Aí, eu voltei, depois desse um ano, fiz um provão lá na minha escola e passei. Ah, entendi. Tá, mas foi isso. Aí... Era meio já batido o navio e era sonho o avião. Então eu falei assim, bom, já que o sonho é andar de avião e a igreja está com um pacote barato, acessível, para ir de avião ver o Papa, meu sonho agora é ver o Papa, portanto. Qual era o Papa? Então, ai, muito importante esse detalhe. O Papa era o Papa João Paulo II. Ah, então era o Papa legal. Que era um Papa maneiro legal. Porque o que veio depois... Gente, tava tudo pago e ele morreu. Sério mesmo? Foi antes disso? Sério! Sério demais! Aí ele morreu, aí eu fiquei muito mal assistindo Conclave, né? Porque eu fiquei, gente, e agora? Tá tudo pago, será que não vai ter? Meu Deus! Pera, mas aí... você foi pra lá quando foi o Papa com cara de demônio? O Papa Bento. O que tinha cara de malvado. É, o que vazou. É, gente, tem família assistindo isso aqui. Tenho que manter uma postura. Beneditus assumiu com a fumaça, sabemos, Papa, fumaças branca. E aí eu fiquei, comecei a pesquisar loucamente sobre ele. Você, sabe assim, fiquei, meu Deus, classe C, né? Preciso gostar dele, eu preciso gostar dele porque já tá pago. E aí eu fui colocando isso na minha cabeça. Daí eu fui, beleza. Fui eu e um primo meu, como era na Alemanha, um primo meu que é evangélico. Ah, eu não queria falar esse detalhe, mas eu acho tão legal. O nome dele, eu vou mudar os nomes, tá, Guga? Que eu sei que você faz muito isso, eu acho essa prática maravilhosa. Por exemplo, o Everson. O Everson? É. Tá bom, o meu primo Everson foi comigo para a Alemanha, não, porque ele falava alemão. Everson ou o Everson com W? O Everson. Ok, o Everson. Dois W's. Beleza. O Everson, que não gostava do próprio nome, e ele já estava chegando à maioridade, aí ele brigou na justiça, e aí ele conseguiu mudar o nome dele para Kleberson. Eu não tô zoando, não. Eu não estou zoando, não. Everson aqui agora, Kleberson. Que foi juiz. Comigo pra Alemanha. Juiz, filho da puta, né? Olha, a gente vai autorizar que você mude de nome, porque o Everson é foda, mas pra Kleberson. Não, mas Kleberson foi a escolha dele, foi ele que quis. Ele que escolheu o Kleberson? Claro que sim. Foi é uma decisão da pessoa. Então, é porque a sonoridade é parecida, então, né, não dava aquela estranheza de, sei lá, num dia você chama Ricardo, no outro você chama Daniel. Exato. Que história maravilhosa. Igual cara. Débito e crédito, é. Vamos chamar ele de débito e crédito. Tá bom, vai. Fica então débito e crédito. É, o nome dele era débito. E ele mudou pra crédito. Desculpa, família. Eu tô rindo porque crédito. Eu acho que é realmente possível que você olhe. Ih, menino, se eu te falar qual que é de verdade, o Caio sabe. E aí, tava aprendendo alemão, mas era evangélico. Ele falou, não sei, será que vai no evento de católicos? Mas vamos aí. Aí a minha mãe ficou, vai, crédito, ela não fala nada, ela fala inglês, essa mãe não fala nada. Tu pelo menos fala dois idiomas, vai lá com ela. Crédito foi. E a gente, achando que ia abafar na Europa, naquela época, o Brasil estava crescendo muito, nós éramos o país do futuro. E aí a gente tentou impressionar os alemães, tacou o pau, comprar havaiana, goma de tapioca e rapadura pra impressionar e fazer a linha escambo indígena com eles. Mas pode entrar com essas coisas? Então, se acabar de ter o 11 de setembro e a gente... Gente que nunca viajou, né? A gente pôs na mala a rapadura, as rapaduras, a farinha de tapioca, a goma, e as havaianas, chegou no aeroporto. Óbvio que abriram a mala e falaram, que porra é essa? Mas na ida, já na ida... Eram produtos unbranded, não tinha marca. Era um saco com um pó branco. E a tapioca era uma pedra. A rapadura era uma pedra de cor aproximada ao crack. Aí, beleza. Você tava viajando com uma pedra de merla e um saco de farinha. Aí eles ficaram muito confusos, porque chama Beagle, Beagle cheira, o Beagle não diz nada. Eles falam, que porra é essa? Né? Mas passamos, a gente falou, não, comida, aquelas que falam inglês, food, Brasília food. Ah, tá, e isso foi quando chegou lá. Isso no aeroporto lá. Ah, e do Ceará foi de boa. Ah, do Ceará lá, normal, né? Tipo, vende no aeroporto, inclusive. Sim, mas foi de boa. Aí, paramos em Portugal. Agora vai começar um grande momento dessa saga. Paramos em Portugal pra fazer uma escala sem fim de um dia, sei lá, quase. E aí eu fiquei, bom, já que estou aqui em Portugal, vou aproveitar e comer tudo que eu puder de comidas portuguesas. E comi. E aí a gente foi pra Alemanha, aí chega... Primeiro já tinha me acabado de comer no avião da TAP. A gente pega o da Lufthansa em Portugal, que a comida é muito chique. E aí eu falei, bom, vou comer também, né? Comida de avião, primeira vez, talvez a última que eu ande na minha vida. Mal sabia que eu iria virar esse sucesso. Aí, comi a valer, cheguei na Alemanha, eles estavam fazendo uma festa, os alemães, pros brasileiros, pra recepcionar. Não, mas peraí, antes de ir pra Alemanha. É isso? É essa a história? Você chegou lá e comeu pra valer? Em Portugal? É só isso? É só isso, mas guarda isso em algumas horas estomacais, tá? Entendi, tá bom. Comi pra valer, ponto. Avião, comi pra valer, ponto. Alemanha, festa de boas-vindas. Salsichão, chucrute, carne de porco, e uma batata que pra eles é igual arroz, que vai em tudo. Uma batata com maionese aí, sei lá. Eu gosto da comida alemã. Eu também gostei. Eu gosto bastante também. Sempre que eu posso, eu peço, mas o problema é que aqui é bem caro. É, mas eu gosto dessa ideia de ter batata em tudo e mostarda. É, né? Pro clima deles, senta bem na barriga. É, verdade. Aí, comi muito nessa festa. E aí, eu cheguei lá, Esse é um detalhe que sempre me alegra. Eu e Crédito chegamos na casa da família Dance, muito queridos. E aí eles foram mostrar a casa pra gente. E é aquele momento, menino, se você sai da periferia do Ceará, você chega numa casa, essas casinhas de vila alemã, coisa mais linda. Na periferia de Berlim. Não foi Berlim. Foi uma cidadezinha muito pequenininha chamada Paderborn. Parecia, sei lá, sabe o Sylvania Families, os bichinhos? Sei. De pequenininho, parecia uma vila de Sylvania Families. Paderborn podia muito bem ser uma cidade do Ceará. Poderia. Né, Paderborn. É. Cidade de Padre Borges. Cidade de Padre Borges. A gente foi apresentado a casa e eu lá assim, meu Deus, olha como é pobre, né? Meu Deus do céu, uma casa na Alemanha. Aí fiquei, me subiu muito a cabeça, não sei porquê. E aí eles me mostraram o meu quarto, que era aqueles sótãos lindos de filme. E eu fiquei pirando nisso, e aí eles foram me mostrar o banheiro, que eu já queria ir, no caso. Ah, por causa do festival do Passeio de Belém. Lembra Callback Portugal, sim. Era uma casa humilde, assim, era uma família humilde, ou era uma casa de não, família... Não, era uma casa... A única referência que eu posso dar é, realmente, é bem literal, casinhas de Blumenau e, sabe, Oktoberfest, assim, Campos do Jordão, Wannabe, Alemanha. Sei. Era bem aquilo ali, com pomar e flores. Que bonito. Isso. Sylvania Families mesmo. E aí, o quarto que eu fiquei era o quarto da criancinha de 4 anos. Foram me apresentar o banheiro, e o banheiro era exatamente projetado para uma criança de 4 anos. E eu fiquei olhando aquela privadinha em miniatura, e eu falei assim, pô, eu não vou, não vai rolar aqui, eu não vou usar esse toalete. Ele tinha um banheiro construído de alvenaria especificamente para uma criança de 4 anos? Para uma criança de... É que não era só 4, vai, mas era uma... Tipo, tinha uma mini privadinha, isso, igual de jardim de infância? Igual de escolinha. E eu até hoje eu não entendo. Eles devem ter algum dinheiro pra ir reformando de acordo com o crescimento da criança? É, porque isso não é nem pelo dinheiro, assim, é pelo trabalho, né? Nosso filho cresceu, a gente vai ter que trocar a privada. Aí eu falei, bom, não vai rolar. Então, aí eles... Gente, o alemão come pra caramba, tá? Aí isso foi voltando da festa, que já era a noite. Aí eles falaram assim, vamos jantar. Aí eu... Desci, já tava cheia já, mas, como eu já falei pra vocês, eu estava muito deslumbrada com aquilo tudo. Eu falei, quero jantar! Jantei. E aí, foi assim mesmo jantou. Que você falou pra eles? Quero jantar! Jantar! Foi assim que você falou pra eles? Na verdade, eu não falava nada. Eu falava com o crédito respondia. Nem sei até hoje se ele me traduziu direito ou se traduziu eles direito pra mim. Mas o canal de comunicação era o menino crédito. Aí na sala de jantar, eles falaram assim, tem também esse banheiro aqui. Aí eles mostraram, gente, sem brincadeira, a mesa de jantar, sabe o ponto médio da mesa de jantar? Era a porta do banheiro. E nessa mesa de jantar estava sempre acontecendo refeições. De modo que eu falei assim, também não vai rolar nesse banheiro, não vai. Porque eu era uma adolescente, lembrando, de 15 anos, e eu tinha muita vergonha. Aham. Uhum. Sabe, gente, não consegue ir no banheiro dos outros? Eu era assim. Aí, pra completar, a família falou, a água vocês tomam aqui, ó. Aí eles apontaram pra torneira. E eu, periferia do Ceará, fiquei assim, quê? Esses caras bebem água da torneira? Que nojo. Eu não. Comigo não, não vai rolar. Vou beber Coca-Cola, sou muito inteligente. Aí, gente, eu fiquei na casa dessa família 7 dias, tá? bem Samara Morgan no poço. 7 dias bebendo Coca-Cola e negando água. E comendo a valer. Comendo a valer. E uma coisa que eu acho legal dos alemães é que todo café da manhã deles tem Nutella. Eles passam Nutella em tudo. E aí eles fazem sempre 2 pães enormes, besuntados de Nutella também para você levar. E nisso, gente, a minha barriga, que chegou vestindo 40, 38, ela virou a barriga de uma gestante de 8 meses em 7 dias. Porque eu não ia ao banheiro. Eu não ia ao banheiro. Mas quanto tempo você ficou sem ir ao banheiro? 7 dias. 7 dias? 7 dias em ritmo alimentar alemão. Caramba, e aí, que loucura. Eu não aguentaria um dia. Aí o que, que aconteceu? O que começou a acontecer ao longo dos 7 dias? A minha barriga começou a emitir sons, tá? Eu desenvolvi bastante da minha criatividade nessa viagem, porque os sons, eles iam desde lobo uivando, fazia assim, sabe assim? Não sei se vocês já tiveram isso, então, quem se identificar, por favor, manda mensagem pro Guga. Mas rolavam umas coisas assim, e rolava também uns batuques. Tipo assim, pá, pá, pá, pá, pá. Ai, que lindo, presidente da multinacional que eu trabalho, seu vice. Aí, muitos sons bizarros. Então, o que, que eu comecei a fazer? Eles, óbvio que eles perceberam que eu queria ir ao banheiro, né? Óbvio. Só que eles perguntavam, o crédito me perguntava, aí eu falava assim, não, tá de boa, tô de boa. Aí chegou o ponto de eles ficarem perguntando assim, você gostaria de ir ao banheiro, Leila? E aí eu, trouxiane, com 15 anos, falo assim, eu? Imagina, eu não, jamais. Aí eu comecei a disfarçar os sons, fazendo os sons, olha que ridículo, com a boca, eu fazia. Eu ficava assim, eu fiquei assim, bom, óbvio que eu tenho vergonha de admitir que eu quero ir ao banheiro, então eu vou uivar. Aí eu ficava uivando e cantarolando, gente, nada a ver. E sobre o batuque, eu batia na mesa, assim, o barulho que era meio pá, pá, pá, pá, eu batia na mesa e começou a não bastar, porque a minha barriga ficava inovando os sons. E aí eu comecei a arrastar o pé no chão e bater o pé no chão e eu comecei a ser uma pessoa uivante e inquieta. E aí a família começou a achar que você estava possuída, né? Só pode? Sim. A família ficou desesperada comigo lá. A única família católica da Alemanha. É, e logo ela foi receber uma pessoa possuída pelo capeta. Possuída por Pazuzu. Então eu fiquei contando. Não, peraí. Esse é um bom momento pra gente fazer uma batalha de nomes do capeta. Sim, eu acho. Vamos lá então. Possuída por quem mesmo que você falou? Fala de novo. Pazuzu. Então você tava possuída pelo morde-língua? Mastema. Mastema é muito bom. Cão. Pão amassado. Cimeres. Que isso? Capiroto. O Everson. Estava possuída pelo Everson. Cadriel. Nossa, Cadriel, muito bom. Gente, eu não sei criar nomes para demônios. Tá eu bom, tô vai. Aqui num escritório olhando livros e... Paulo Leminski. Ai, ai, ai. Não sei. Bom, então tá, você foi possuída pelo Paulo Leminski, e aí? Fui possuída por Paulo Leminski, e aí a família falou, olha, domingo nós vamos para a missa. Aí eu fiquei... E que era um problema, porque afinal... Vai ser lá. Aí eu fiquei... Gente, sem brincadeira. Você sabe o que é blimp? Você, peraí. Você guardou uma semana de bolo fecal dentro de você... Pra você depositar na casa de Jesus na Alemanha, que tem poucas. Então, eu não, gente, eu não. Você eu tava realmente possuída, Leila. Eu, não é uma coisa que eu faço esse tipo de coisa, mas eu, adolescente, trouxiane, sim, eu fiz isso. Você tava realmente possuída pelo Everson. Sim, pelo espírito ragatanga. Foi isso. Gente, eu nunca quis tanto ir pra uma missa na minha vida. Chegou um ponto bem na véspera da missa, uns dois dias antes, eu não conseguia nem mais passear por Paderborn. Eu ficava deitada na cama. E se eu falasse doía, se eu respirasse doía. Muito triste. Você tava... Leila, você estava realmente possuída. Essa é uma história espiritual. É uma história de milagre, porque foi exatamente no domingo, na casa de Jesus, que eu me libertei. Olha só. Eu fui pra missa, e antes da missa começar, eu fui ao banheiro, óbvio. Porque senão eu teria que uivar na hora da igreja. Ainda bem, né? Que não foi no palco. Não, então, eu tive que ir antes. Porque, de verdade, eu tava pensando, eu só preciso ir antes. Porque se fizer barulho na hora da missa, eu vou ter que uivar. E não vai ser legal. Aí eles iam ter certeza que você tava com o tutu de Guaianazi no seu corpo. Sim, sim. E você realmente tava? Eu realmente tava. Aí... foi isso, gente. Mas é isso, final feliz, tá? Ah, não, teve o médico da família. Volta um pouquinho. Antes de ir pra igreja, a família desesperada chegou a chamar um médico. E o médico falou pra mim, assim, eles me deixaram a sós com o médico. Ah, você chegou aí no médico? Eu não consegui. Eu não cheguei, o médico veio até mim, porque eu não conseguia andar. Eu fiquei deitada na cama, sendo uma pessoa inflável. Você não falando alemão, você tem certeza que era um médico? Era um médico. Pelo menos o crédito falou que era ele um médico. Ele não tava de batina, carregando o livro? Não. Ele trouxe até uns remédios inovadores que eu fiquei muito satisfeita de ter usado. Tipo o crucifixo na testa, a hóstia. É, a hóstia lá é da Bayer, né? Tudo é da indústria farmacêutica. Aí, vem com a marca em cruz, né? Por isso que Bayer é escrito em cruz. Aí o médico trouxe um sachês de gel, de camomila, muito loucos, que eu não sei o que aconteceu, sem brincadeira. Eu tomei e melhorou a valer. Aí o médico olhou no meu olho com a tradução de crédito. Médito e crédito. Aí o médico falou assim, você quer ir ao banheiro? E eu olhei no olho dele e falei, não. Aí, gente... Uma pessoa. Por que você não falou isso pra ele? O que você podia ter feito era falar assim, não, a gente vai até o médico, porque aí você podia ir no banheiro do consultório, pro hospital, sei lá. Exato. Gente, eu já tava apavorada, eu tava muito apavorada. Eu não queria estragar esse momento. Adolescente não quer desagradar ninguém, adolescente não quer, sabe... Quer desagradar todo mundo de propósito. É. De propósito. Talvez eu estivesse fazendo isso inconscientemente. É. Porque eu ferrei todos os passeios da família, né? Ou então era o parede mijada que não queria sair dentro de você. O parede mijada. Era o macaco voador que tava segurando aí dentro. Segurando o rabo. Eu usei o banheiro que, por sinal, parabéns, Alemanha, os banheiros de igreja parecem os banheiros do shopping JK. Muito que bonitos. E a privada lá, né, é tudo muito potente, né? A privada faz igual de avião, assim. Muito. Não sei fazer o barulho. Tipo isso. Deve ter doído muito. E aí eu saí, outra pessoa, o melhor é isso. Eu fui ao banheiro, deixei a minha família alemã esperando. Eu entrei. Família alemã pessoa... é o novo nome do capeta que ela tá dando aqui. Você foi ao banheiro e largou o família alemã lá. Ele finalmente saiu de você. Não, gente. Eu prometi pra mim mesma que eu contaria essa história sem remeter a nada fecal. Eu acho que eu tô conseguindo. Não, porque a gente já sabe que não é esse o caso aqui. A gente sabe que você certamente... você tava num evento religioso, espiritual, numa jornada espiritual... pra conhecer o novo Papa e o pé de ovelha possuiu você. E ficou lá dentro. Sim. Foi no banheiro da igreja que você abandonou o Gerson de Parobé. O bolo do mal. Porque dentro da igreja ele não conseguiu resistir. Entendeu? Ele conseguiu resistir o poder que tava rolando lá dentro. E aí ele foi embora. Foi embora gritando na privada aí, igual você falou. Meu Deus do céu. Foi ali que você deu adeus ao caduzinho do oitavo. O quê? O caduzinho do oitavo. É o Everson. O bolo de batata. O Everson, foi lá que o Everson trocou de nome. Voltei renovada, por que não dizer, né? E a família olhando pra mim assim, e aí, como foi? Aí eu falei assim, como foi o quê, gente? Nossa, né? Nada a ver. Só fui lavar o rosto. fui lavar o rosto. Mas enfim, a partir daí, tudo aconteceu muito bem na minha vida. Porque eu descobri a igreja, o banheirinho da igreja. Então eu ia no banheirinho da igreja. Este podcast foi editado por Caio Corraini.